sentimento aos seus contrários. Descida e subida que reunia comédias, amores e fracassos. Ser que escolheu abandonar toda a memória, protagonista do possível destronado, complacido em sua queda ou em sua glória. Satã redimido e Deus condenado. Diversificado em tudo e em mim, criança que empreendeu seu jogo, o jugo aqui renuncia e por ti, alfa da luz. O Éden. Ao cabo de alguns dias, perguntei-me sobre o sentido dos meus livros, narrativas de minhas humilhações e triunfos, e a voz de Deus ecoou em minha mente. Ao julgar os homens e seu credo, pegue as cinzas do que foi construído e funda-as nas forjas de Toledo, para que saibam que existimos. Deixei o tamil e recuperei meu castelhano, que em Toledo foi o verbo de meus ancestrais. Escrevo desde então lá do céu áspero, pela catedral que traça minhas ruas. Deus ecoou em minha mente. Ao julgar os homens e seu credo, pegue as cinzas do que foi construído e funda-as nas forjas de Toledo, para que saibam que existimos. Deixei o Tâmil e recuo.